chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente.